preciso. Meu maior desafio é vencer o medo, atravessar a corda bamba dos meus pensamentos. Acreditar, nem sempre é tão fácil confiar, mas decidir sou teu filho, sou herdeiro, sou guerreiro.